aí, meu DJ Felipe Comissato. Felipe Comissato. Agora é por sua conta. Vai, Luzinho, na batida, vai. É que o bagulho aqui tá louco. Olha, eu vou falar pra tu. Aqui na minha mesa tem Corona e Red Bull. Pode crer, já tá ligado. Olha só, eu vou de label. Tu tá ligado? Esse aqui é o Red Label. Pode crer, tá ligado? Olha, eu vou dizer agora. Tá o Ney, tá P1. Esse aqui nós desenrola. É o Robson na parada. Olha só que eu vou falar. O Felipe Comissato. Ah, tem que respeitar. Ah, tem que respeitar. Tamo junto, papai. É nós. Tamo junto, Alanzinho. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar. E a partir de agora tenho compensado até 7 da manhã. E eu vou beber, vou endoidar pra ir pra baixo, já tomei um porre, gozado. Mente milionária. Esquece meu balde aqui, viu? Tu gosta do nosso estilo. Não leva hoje, viu? Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico. Fala, meu parceiro, meu dia! Começado a minha patroa Thaís, a minha patroa Thaís tá aí comigo. Ela e o Leandro, alô Thaís! Rico milionário! E meu parceiro Reinaldo do Uber, pressão aqui com a gente, ele bora o Donadinho, o Dodô do Takaká do Dodô, também uma galera bacana aqui com a gente, valeu! Mente milionária, um corpo desfacelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Fala, meu parceiro Dodô da GDM. Hoje é dois Dodô com a gente. Todo mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Alô, minha amiga Laísa. Deixar as brigas pra lá e entender o sentido. Minha galera aí do frango. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. É só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. Mas era pai de família. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá. Alguém pode dar dois tiros, então dois de comando. Pra Nenger um assalto pica, pra Nenger um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o circo chat de xoxota nossa tropa. É o circo chat, vai pô! O Adriano Play! Tropa! Série do frango de Marituba! Tá nossa... Tamo juntos, garoto! O chat de xoxota é a tropa dos mais encarados! É, aí! A nossa tropa. É o Pedro, tá comigo. Seu concerto de xoxó, tá nossa tropa. Thaís Barbosa. E meu parceiro Leandro Monge aqui com a gente. Opa. E toda a galera de Manaus. O Arthur, o Diego. Opa. A minha amiga Dani. Bota pra cima, Samanta, é tudo nosso. Dá pra bandido. Ela quer um 5-7. Ela quer o cobiçado. Ela quer o 5. Vai, vai. É que eu queria muito ela. Ela não me dava atenção. Fiz de tudo. Família Beach da Cabanagem. Tem uma relação. Limite, tá com a gente começado. Tô decidido, né? Jefferson, já jura da tua voz já. Mandela, foi que eu me joguei pro Mandela. Bora, baronesa! Parado no bailão. Foi no bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. E eu? Popozão. Fala, branquinho! O popozão no chão, o popozão no chão. E meu xará Felipe tá comigo e doidando por ali. Um, dois. Pipoca tudo no Caribe. Primeiramente, o lanche número 1. E Belém do Pará agora, revelação. É o Japa Lanche, viu, japonês? Agora não é mais japonês do uísque. É o japa lanche. Tamo junto. Tomar no olho do seu cu? Ei, rapaz. Segundamente, vai pra puta que pariu. Calma, pô. Sinceramente. Seita na rola. Oh, quica na rola. Oh, seita na rola. Oh, quica na rola. Oh, seita na rola. Oh, quica na rola. Oh, seita na rola. Oh, quica na rola. Oh, seita na rola. Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viena. Várias mamadu no B que... Fala, meu parceiro Ney! Ela vai ser papapapá. Papapapapá. Ela vai, vai, perereca. Vai, perereca. Vai, vai, perereca. Vai, vai, perereca. Vai, perereca. Vai, vai, perereca. Olha o Jones, olha o Jones. Jones, vai Jones, vai Jones, vai Jones. Passa vidão aí, meu parceiro, meio dia. Somos uma verdadeira família. Somos ou não somos? Família é. É aquele que ajuda o irmão. E o quê? Dá a mão pra quem tá caído no chão. Dá conselho pro outro se levantar. Bola GDK! Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. Ou não importa se ele é fraco sofredor, mas te procura quando quer desabafar. Mas infelizmente, a gente vive nesse mundo de aparência. O importante é só ter a consciência que a família vem em primeiro lugar. Mamãe, não chora, por favor, pai, vê se não é cama. Joguei bola no sol, mas dei jogar bola. Sei, viu? Sair daqui, tudo pode melhorar. Vai, vai, vai. Sasuka, Diana, você tá dando a vida. Sasuka, Diana, você tá dando a vida. Sasuka, Diana, você tá dando a vida. Sasuka, Diana, você tá dando a vida. Aí, ó. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Sabe o quê? Tava vendendo maconha e cocaína. Bolado naquele clima. Botando, fuzilando. E tá chegando o Robinson. Fuzilando. E carreta veneno lá no campo do Tavares, botando, Rodrigo. Fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime. É um 5-7. É o quê? Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da antiga. Do tempo de moleque. A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela. Eu não sou bombeiro, mas eu pato mangueira nela. Pato mangueira nela, pato mangueira nela. Pato mangueira nela, pato mangueira nela. Eu vou apagar teu fogo, vai. E tá queimando a beça. Eu falei com a novinha, vê se tu não desespera. E pra apagar seu fogo, a minha resposta é essa. É só tu sentar com a cozinha. Senta com a xereca, vai. A novinha da zona leste é maior vodão, as novinhas da zona sul. É, não é? É maior vodão, as novinhas da zona norte. É maior vodão, as novinhas lá da baixada. É maior vodão. E tá chegando meu aniversário. Olha pra cara da nossa tropa. E tá chegando aniversário, meu brother, Jabuti explosão. Vai com o rabetão. E o cobiçado vai tá por lá, Jabuti. Vai com o rabetão, vai com o rabetão. Um abraço, meu brother, esse moleque aqui é Robin na veia. Vai com o rabetão. Alô, Jabuti, tamo junto. Vai com o rabetão no chão. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Doce esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca, louca. Japa da panelinha, chama ela. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. O que tu quer, Jabá? Eu quero é tu. Obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga, né? Fui. Fui, parti. A beiradinha aqui me chama. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso. Rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correr. Alô, Dedê! Novinha, eu quero te ver contente. E você? Não abandona o bonde da gente. E o quê? Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar. Pra sentar, pra sentar. Vai doidando, pra sentar, vai doidando. Cobiçado. Ei, Yuri, Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar o começo dessa história. Qual é? Diz o papo. Tava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas com o tempo parei, fiz essa canção. Vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Pra chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta. Pra chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar. Essa é a lei do retorno e não adianta chorar. Então, essa é a lei do retorno e não adianta. Vai. Eu sou da remoçada, sou grande do remo. É pra sacudir um monte de guerreiro. Sou remoçada no estádio, eu torço o tempo inteiro. É pra sacudir um monte de guerreiro. Sou remoçada no estádio, eu torço o tempo inteiro. Yeah. Sai, sai da frente. Sai que a remoçada é chapa quente. Querendo pai, Sanu, joga a mãozinha pra cima, agora comigo! Levanta a mão, bate palma, torcida do papão. Levanta a mão, bate palma, torcida do papão. E pula, pula. Pula, sai do chão, a torcida do papão, vai. Pula, sai do chão, a torcida do papão, vai. Pula, sai do chão, a torcida do papão, vai. Pula, sai do chão, a torcida do papão. Sai do chão todo mundo! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Quando estava triste o meu coração, eu fui para um canto e fiz essa DJ. Canção. DJ, solta o solitário para todos desaparar, todos desaparar. Só pra quem tá apaixonado, solta a voz comigo agora. Ela é Patrícia, mas gosta de malandro. Cheia de malícia, quer andar onde eu ando. Ela é Patrícia, mas gosta de malandro. Aparência frágil. Para Reinaldo do Uber. Toma, garoto. Daquele jeito, vai! Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava dono da quebrada inteira. De bicando pipa, saudade dessa idade. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Entre o sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete. Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes. E que se for do personagem que quer me ver infeliz. Que olha, já que terremoto aqui vou agora. Mas não vê minha cicatriz. Os vizinhos xaropando. A som desse cara preta. E a loura? Não abaixa não, não abaixa não, não abaixa não. A Milena de Bragança, viu? Casa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que que aconteceu. Roupas na escada, e a mina de Marituba, começada. Onde essas dona apareceu? Toma aí, ó. Dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando. Aqui no Caribe vai até de manhã. Botar até o uísque na casinha do Satã. E quando assovie, meu cachorro nem acordou. Hoje essa chola tá Dubai. Essas dona tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Aline Paradão de pai. De Marituba, tá na área. De Bragança, comissada. O meu barraco é terra de farinha de boa, viu, comissada? Que todo mundo não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo. Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu bem melhor do que a vista da janela de um hotel. Tipo Dubai, ressaca do garçom manicão. De malandro tipo American Pie. Garrafas espalhadas e aquele entra e sai. Hoje eu tô mais pedido que a senha do Wi-Fi. Aqui é assim, ó. No meu tempo, que a morte é inevitável. O barraco é pequeno. Pega a visão, viu? Tante agradável. O cobiçado é mais exclusivo que a senha do Wi-Fi. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não, saúde. mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom. Toma! Vem Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até o sol nasce com. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, segue quente. Admira os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pó? Dá meu brinquedo de fura moletom. Porque os bico que me vê, construta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada por. DJ Felipe Cobiçado, tudo pronto. Tá na hora do show. Tá na hora, Anie! Mega Robson. Esse é o novo Mega Robson. Robson. Já chegou a hora do mijador com mijador. Vai começar a saudade no Caribe. Deixa eu te amar. Aquela sequência que já tá batizada do Cobiçado aqui no Caribe. Até porque é a sequência do CD mais ouvido. Quebra esse gelo. O CD mais ouvido. Aí, meu irmão, no verão esse aqui, ó. E a Marília, a Tati das meninas da Via Show. Tá bom, falando nessa sequência aí, ó. De Braga, registra tudo. Pode gritar que é tão bom. Minha gatinha, miau, miau, miau, miau. Não atrapalha agora. E japa, miau, miau, miau. Gato está morando em meu quintal. Felipe Cobiçado, o Cobiçado do Pará. O Cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. Eu tô na agitando a galera. Dali Cobiçado. Esse cara que passa e mexe contigo. Eita, papai. Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo. Mexeu com o Dodô, mexeu comigo. Eu sei que você culpa de chamar atenção. O ciúme mistura com amor e abala meu coração. Chega de Manaus. Tomando tudo. Paixão. Minha comitiva do comércio. A galera que faz a mídia. Mas primeiro eles são as mídias. Aqui do ladinho. É paixão. Fala, coelho. É ciúme, é amor. Ninguém rouba minha flor. Eu morro de amor por você. Tá bom? Mas tá bom? Quem é esse cara que passa e mexe contigo? Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo. Eu sei que você não tem culpa de chamar atenção. O ciúme mistura com amor e abala meu coração. É paixão. Nossa, vou fácil. Quero te ver. É paixão, é ciúme, é amor. Ninguém rouba minha flor. Eu morro de amor por você. Cobiçado. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus.

você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Uma dedada errada. Aquela famosa dedada que tu mira embaixo, vai lá em cima. Aí a mulher daquela velha puxada na velha, dá-lhe um soco na costela. Dá-lhe um taba e fala, não, foi sem querer. Aí depois tu vai lá de novo, tu continua, ela aceita. Eita, Marcão! Que eu te amo. E o quê? Você já sabe. Você não quer saber das minhas verdades. Isso é o quê? Isso é amor. Isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer saber. E o nosso hobby totalmente reduzido no Caribe Show. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Faz o caqueado, toma, toma, toma, toma. Um, dois. Para do jardinho! Eu vi no seu olhar a paixão que vamos juntos. Sonhei pra mim. E as meninas da Via Show vi, aqui comigo, um abraço muito carinho. Não era só um sonho meu. Sonho meu. Sonho, sonho, sonho. Bora pra cantar! E o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar. Caqueado no hobby. Me encontrei. Olha o musicão. Grande amor. Dali cobiçado. Jones, do Icuí, sequência que dá valor. Fico sozinho, não aguento. Já que terremoto e todas as meninas aí, olha. Rock doido, rock de favela. Não dá jamais. Bora, Andressa. Você não vem também, preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. O DJ tocar a nossa canção, te tirar para dançar, amando, se amar. Porque você não vem também, preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo. E as meninas da Via Show, o DJ tocar e o Falcão do Sideral, tirar para dançar, pra gente se... Alô, Mamute! Toca DJ Beto, tocou a canção pra nós. O Bolão, eu fiquei, e meu parceiro Brendo, sinho, escutando a sua voz. Olha, olha, olha, meu amor. A sequência que o Bola GDK dá valor. Esse CD vai rolar lá no estúdio dele. Mas você não. Ele é a primeira dama. Porque você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci. E você? Me traiu. Do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. O Japa Dai. Uma fase vai passar. Rock doido. Eu só quero brincar. Verão 2019. A Dai com novo visual. Lançamento agora. Mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu? E o seu olhar. Cadê a lua? Rapaz, em pleno verão a lua tá varando. O verão é bom no sol, porra. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. E aquela fase? É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Toma! Agora ela vai cantar pro Alanzinho. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me. O Pedro ser. E a galera da Elite do Frango aí de Marituba. Vejo mais me entregando ao. E você? E você? Mentiu, me usou e não quer mais. Ratinho de divulgação. Você feriu meu sentimento. É o caqueado, ratinho. Sei, outro amor vou encontrar. E o quê? Outro amor. É o japonês do whisky. Japonês, bate no peito e diz que é o sangue do Davalô. Mega Robson. Não é? Mega Robson. Agora tu grita pra mim bem alto aí, calçom. Mega Robson. Toma, toma, toma. E agora? E pede mais, um pouco mais, depois do amor. Pede um carinho, um abraço, te dou meu amor. Pro seu romantismo, não vejo problema. Me fez um pedido, eu levo pro cinema. Vem logo me ver, não consigo entender. Te dou mais atenção, não quero só prazer. Te pego no colo, não tá mais sozinha. Anda de mão dada, vem que és toda. Vem bebê, vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Vem comigo pro Robson. Vai começar a machucar. Jack Terremoto. Ela tá no home e ela geme pra mim. Delícia. Bora, Jack. Você é o quê? Faz o pé. Calma, Jeffs, calma. Sinta nossa música tocar. Vida, essa eu fiz para você. Com esse jeito de menina, você é a mais bonita. Deixa tudo branco aí. Super vermelho. As minhas de Bragança, comissária. Meu presente, meu raio de sol. Eu amo você. Tem que ser vermelho mesmo. Nem falha até. É ela no plano de fundo aí, gente de Deus. Isso não é de Deus, não. Puro que eu sinto. Eu não vou te deixar sozinho. É baronesa! Amor, amor, eu só quero tu lembra dessa aqui, ó. Bora, japonês do uísque. Esse moleque já é VIP no Caribe. E quem assina embaixo é minha gerente número 1. Vai ter desconto, viu? Baby, você não vai atender os meus desejos agora. Mikael, Daniel Cardoso. Te magoei. A mídia que faz a mídia é aí, papai. Alô, Daniel Cardoso, tamo junto, meu brother. E Daniel, tô acostumado a ir embora cedo. Para com a tua graça. Pega logo mais um combo aí, é nóis. Ei, Murilo, tu vai levando? E meu garçom manicão, o de menor, o Jones também tá comigo. É marcante na cabeça dele. Hobby, viu? Sei de mim, sei de você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. Deixa eu vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confundi. Eu sem você, não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Reinaldo do Bebressão. O Dodô GDM e o Dodô do THK. É dois Dodô hoje, hein? Grande amigo. Tô colado. Oh, dizer, eu amo você. Não posso perder quem eu mais amei. Ficar longe de você, não sei. Todos os pensamentos são seus. O Jabuti Explosão. Sei que mereço. Só vai quando explodir a última. Baby, deixa de orgulho ver. Olha, começado, eu sou Jabuti Explosão, então bota a pólvora. Mais pólvora! Não posso perder quem eu mais amei. Fica longe de você, não sei. Todos os meus pensamentos são seus, eu sei. Vai segurando! Cobiçado! Gosta baronesa. E o meu coração. Eu não sei de quem ela lembra. Forte. Ao teu lado agora, eu sou feliz. E Dedê, tá me devendo aquela forra lá, viu? Mas o destino agora me faz viver. Sem... Fala, meu parceiro Poro! Quando eu for embora, não sabes como. O Mickey comanda os danadinhos. Sei que e o Dudu está sendo em mim. Minhas noites agora são frias em ti. Porque se faz o cobiçado do Pará. Cobiçado. E agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro. Prestando. comigo. O Jabuti da Explosão, o Alan Play, a Kathleen de Marituba, só você sabe bem. Carinizinha também, Carininha, porque me abandono daquele jeito, mulher. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Alô, meu garçom manicão. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora, mas agora você se foi. Estou em nosso amor. Alô, Billy, alô, Edmilson do Pop! Oh, cadê Edmilson saída? Provar, só na mano. Escute essas... Rico milionário do outeiro. Oh, oh. Esperando a sua volta, é o meu coração que você deixou de dar. Toca, cobiçado, toca. Fique fruto sexual. Chegou! Fim de semana, chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro papinho. rimas. E o quê? O super pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Quero voar com H. E subiu. O Robin vai laçar. E subiu. Laçada tá no AA. DJ Felipe Cobiçado. Eu. Tudo pronto. Sempre. Tá na hora do show. Reta final no Caribe. Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e apaixonado. Toma-te, minha irmã. Que loucura. A gente só vivia abraçando. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E a noite, que cama tão... 20 minutos de saudade até 6 da manhã. Vai, galera, curtir. Cada coisa que eu dizia era sempre o que você queria ouvir. E o de menor da rolou. Eu queria... E você dava sem eu pedir. Me espera. Amor. E tudo que o amor pode dar. E só ia. Se faz. Também. Tá voando, hein? Não posso acreditar. Que a gente já não tá mais na base do só você e você for. A sequência do Zé Bobagem. Será que aquele nosso grande amor a gente já não tá mais. O homem do cheio do tem não. Sinto só você e você for. Fague da iluminação, o homem é bom. O homem é. Você agora é espetacular. Rico milionário. Sem conversa nem nos fala. E nós dois. Pega na sequência. Que o meu Uber. Da produção do Robin dá valor. Aquela famosa vinheta. Alô, Irã! Aparência. Tentamos todo o tempo manter. Vamos fazer essa vinheta pro Irã, viu? Lindo. Alô, Irã! Eu acho, meu bem, que a gente vive mentindo. A gente já não tá mais na base do só você e você for. O que é aquela? Será que aquele nosso grande amor passou? Já levaram, não volta mais. A gente já não tá mais na menina que corre no ar. Quem comanda? Alô, DJ Felipe Cobiçado! E aí, papai? Estremece a Amazônia, meu garoto! Toda roupa neblina que corre no ar. E o Robin? Mega Robson, o robô mais lindo do século. Cidade da em cima não escolhe o lugar. E a saudade no Caribe! No peito uma palavra mais. Engana então chega por trás. Volta pra mim. Volta pra mim. Nenhuma história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai devagar. E meu amigo Matheus. O Messias Aguiar, da TV Liberal, e seu filho Matheus, aqui com a gente, um abraço e um carinho, viu? Estou curtindo o Robson. Mega Robson. Quem curte a saudade de verdade, conhece essa sequência. Eita, cobiçado! Pra você ficar comigo, eu lhe dei meu coração. Olha o mamute, Júnior. Você sempre dizendo não. Mijador com mijador. Não consigo acreditar. Meu mamute, olha a barba. Seu carinho em cada rosto em... O homem destrói o X doidão sozinho. Cruza sempre meu caminho. Olha a barba do Michel, você aqui no Cineral. Ninguém lhe amou mais do que eu. Ele sabe. A vida é nada sem você. Vamos ensinar um rato a dançar, viu? É, por isso que... Até bandar de anda errado, imagina dançando. É, e a tristeza esquecer com você. Toma-te! Ah, tu quer? Robson! Cadê o Dodô do Tacacá do Dodô? Tá aí ainda? Reinaldo do Bipressão! Ele bota o CD do cobiçado pros clientes dele. Vira a viola e cante uma canção pra mim. Vem aquela, Fagner. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida. E essa vai de Maria para o Falcão do Cineral. De você. Bota a garra aí, Falcão. Que você pretende tudo deixar. O homem da garra mais afiada das aparelhagens. Que só vida poder me amar. E as meninas de Bragança. Ir morar comigo. Preparando o um final de semana. A deserta ilha. Invadir Bragança só de pecinha. Olhar ao redor e depois vou. E segunda-feira ela vem com toda a pressa pra curtir o Robin no Caribe. Da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for. E o quê? Era a lua prateando o chão. A música do Zé Bobagem. Fala e cante uma canção. Agora, Júnior! Bota no telão, Wagner! E o quê? Essa vai de Romarinho, seu grande amor. Com os teus beijos, numa ânsia louca, que faço minha mulher. Alô, Andressa. Você é seu dono, toda essa noite, me cansa de gozo. Nos seus açoites, entrega meu corpo, fazer o que você quer. E essa vai pra Thelma. O amor do Romarinho, o garçom número um do Caribe. Que eu vivo a imaginar a fantasia de amor. Romarinho leva mais que o DJ daqui. Quando um dia eu te amar. Parecia um sonho. A gente fica junto, Matheus Aguiar. Andar a pé na chuva, sem medo de amar. E o quê? Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo. Olha o Betinho de promoções, só na mãe ali, ó. Da mágica no olhar. Mão no bolso. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi. Olha o bolão aí com a gente. Um abraço, bolão, pra você. Pra você. Tamo juntos. Vai passar. O novo Mega Robson. Você agora é espetacular. Ficar sem você não dá. Anny Braga, manda aquela mensagem pro ex e fala, ainda tenho teu retrato aqui, viu? No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram. Produção é essa aí, viu? O cara dança até com a mochila. Ser, te amo. Aí tem. Sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. Aceitar que tudo se perdeu. E eu falei o Betinho, promoção de olho. O Chacá começou a movimentar o movie. Coração pedindo você vai passar. Até mudou de cor. Tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Angela. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle ci sei tu. È a musica. Per me, gerente Valéria. Per me, al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. O robô mais lindo do século chegou. Mega Hobby. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já... Olha o de menor no caqueado, meu irmão. Seu amor não é assim. Não vai pisar na uni e gravar ela. Pior assim. Ele quer mais enfregar do que dançar. Você nunca leva a sério. Bora, Dudu. Também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Sempre assim, esse amor no começo. Lancheira. A verdade, nada demais pra lembrar. A saudade fica por trás, meu amor. Meu coração tem guardado muito amor pra dar. Pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Seu amor não passa de uma ilusão de nós dois. O andarilho. Música. meu coração chorou. Olha o Jones. Pegou mais um combo aí o Jones, olha. O que te ofereci eu jamais ofereci. E o de menor. E o Dodô GDM. Uma galera bacana aqui do lado direito, tamo junto. Ao lado direito. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Tamo junto. Sempre amar. E você? Você me perdeu. Vamos chegando na reta final hoje aqui no Caribe Show. E essa aqui é minha saideira pra galera curtir e dançar. Gente, muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Segunda-feira que vem tem volta do Robson aqui no Caribe. E todo mundo é convidado mais especial pra curtir o Robson aqui no Caribe Show, viu? Essa aqui é minha última, valeu! Sou pássaro errante, sigo a ti buscar. Valeu, Caribe Show! Mega Robson! Te beijar tua boca. E segunda-feira tem a volta do Robson aqui no Caribe. Eu tentei. A segunda mais top de Belém do Pará. O novo Mega Robson. Sem você, já vi que não dá. Domingo e segunda é Rob no Caribe. Mega Robson, espetacular. Me mata de amor. Me ama, me ama. Pede até me cama. Se rosque meus braços. Me mata de amor.